onda da manhã consigo. É bom estar com você. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. Não acredita? Mas é verdade. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A voz inconfundível do nosso colega e amigo Fernando Ferreira. Mais uma crónica e desta vez muito a propósito. Diga-me uma coisa, Fernando, o que é que nós temos para hoje? Pois, Luís, a minha conversa desta semana tem por título O meu querido telemóvel. A frase não é minha, pela simples razão de que jamais assim trataria o meu telefone portátil. A minha paixão não chega a tanto quanto a isso. Mas quero desde logo deixar claro que sempre fui um entusiasta das novas tecnologias. Foi assim quando me meti na fotografia no primeiro terço do século XX. Foi também assim na eletrónica, na radiotelegrafia, na radiofonia e até na surpreendente TV, sendo dos primeiros igualmente a abraçar o computador como parceiro de trabalho. Fico, portanto, livre para dizer que não trataria jamais por querido o meu telefone portátil. O celular, como diz o irmão brasileiro que gosta de dizer as coisas de modo diferente, ou simplesmente o meu telemóvel. O primeiro telefone que conheci na década de 30 ainda obrigava a dar à manivela para se fazer a chamada. Tempos românticos em que telefonar era algo que se fazia em ocasião de festa ou no aperto de uma situação difícil. Quando ele tocava, era um sobressalto. Será boa ou má notícia? Por razões de bom senso ou de natural poupança, o telefone não era um instrumento que se usasse a esmo ou por vício. Quando tive o meu primeiro telemóvel, ainda ingenuamente pensei: que bom ter aqui à mão um excelente auxiliar para os assuntos urgentes. Rapidamente me desiludi. O tal telemóvel transformou-se de um momento para o outro numa verdadeira paranoia, numa perigosa adição que está a transformar os hábitos de toda uma população, por pacífica que seja e habite seja onde for. Ter um telemóvel deixou de ser poder usar um útil auxiliar da vida diária para passar a ser uma doença. As pessoas já não têm apenas um, mas vários telemóveis. Há mais telemóveis em Portugal do que a população inteira. E as pessoas até já mudam de modelo por vaidade, pois exibir o último dos telemóveis portáteis, ainda por cima inteligente, é estatuto entre os amigos ou até entre os colegas de trabalho. O vício é tanto que não se respeita nada. Nem refeições, nem reuniões, nem concertos. E até em velórios e enterros, lá toca o telemóvel. As conversas que deveriam ser privadas são ouvidas ou seguidas por todos, feitas como são em voz alta, parecendo muitas vezes que de propósito, para serem partilhadas, mesmo por quem não quiser. E fiquem pasmados. Muitas pessoas que o usam sentem-se tanto mais importantes quantas mais chamadas tiverem. É hoje verdadeiramente difícil ter uma conversa cara a cara com quem seja sem ser interrompido pelos toques mais fantasmagóricos que se possa imaginar. Os assuntos mais idiotas são tratados como urgentes e nasceu entre os mais furiosos utilizadores do telemóvel uma linguagem cifrada, que eu chamaria de patuá, onde se espreme o português sem dó nem piedade. Bora lá, positivo bué! E sabem o que pensam os mais novos? Para quem o telemóvel faz parte do próprio corpo, como se fosse uma vulgar tatuagem sobre os outros? Como é possível que os meus pais e a restante velhada tenham sobrevivido sem o telemóvel? Pensam e dizem eles. Pois a verdade é que sobrevivemos num ambiente mais tranquilo, onde se prezava a privacidade. O poder estar anónimo durante um espaço de reflexão, num tempo em que as conversas tinham intimidade, de se poder estar olhos nos olhos, fruindo reações humanas saborosas e saudáveis. Para isso, desliga-se o telemóvel, dizem uns, fingindo ignorar que mesmo desta forma estão a ser monitorizados, perdendo assim a sua tão querida liberdade. Essa sim, querida. O telemóvel, que já era muito, virou agora máquina de fotografar e até de filmar, aceitando-se por boa uma fotografia que no passado se acharia medíocre e se devolveria ao fotógrafo. E hoje, já o telefone é escritório ambulante. Se ao princípio se usava o telefone portátil com alguma precaução, principalmente se se pretendesse pagar a conta, hoje até isso já não é preocupação. Ah, eu cá falo de graça. Como se de graça se oferecesse qualquer serviço nos dias que passam. Vai daí, atende-se o telemóvel nos mais incríveis sítios e ocasiões, em caricatas situações ou posições. Isto enquanto os telemóveis não fizerem uma auto-selfie no momento do atendimento, o que deve estar para breve, para mostrarem a quem chama, onde está sentado quem atende, que roupa veste na altura, ou se não tem mesmo roupa alguma. Depois disto, que fique claro mais uma vez que o telemóvel me fascina pelas suas enormes capacidades. Mas aquilo que disse, talvez em jeito de caricatura, tem certamente muito de verdade. Só o pode ignorar quem não pode já largar por um segundo que seja o seu querido telemóvel. Desculpem, é que tenho que atender o meu telemóvel. A presença de Fernando Ferreira e a sua crónica, O Meu Querido Telemóvel. Esta é a sua Onda da Manhã. E a música continua aqui na Boa Nova e na sua e nossa Onda da Manhã. We'll be right back. Da manhã a chegar ao seu final. Durante aproximadamente 55 minutos estivemos com a vossa companhia e obrigado por nos terem permitido entrar em sua casa através do vosso receptor. Boa Nova, uma rádio sem fronteiras a transmitir nos 100.2 do FM e para todo mundo. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. E como habitualmente, tivemos hoje a nossa música e a presença de Fernando Ferreira com a crónica O Meu Querido Telemóvel. Se vai na estrada, por favor, conduza com prudência e não atenda o seu telemóvel. Mais vale chegar um minuto atrasado do que perder a vida num minuto.